Nesta hora da misericórdia, estamos reunidos no Santuário da Divina Misericórdia, em Vila Valqueire, de onde vamos transmitir o Terço da Misericórdia. Sejam bem-vindos todos que vieram aqui para o Santuário, como também saudamos todos os ouvintes da Rádio Catedral e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Encontramos no Diário de Santa Faustina várias passagens onde próprio Jesus nos fala sobre o seu amor manifestado no Sagrado Coração. E quero ler uma mensagem que é uma mensagem um pouco comprida, onde fala das almas escolhidas, eleitas. De um lado são religiosos e de outros também todos aqueles que se consagram ao Sagrado Coração de Jesus no apostolado da oração ou no mês. Inclusive, na missa depois do terço, nós teremos a consagração de 22 jovens aqui do Santuário da Divina Misericórdia, consagrando-se a Deus no movimento eucarístico de jovem no mês. Mas vamos ouvir a mensagem, porque é o próprio amor de Deus que se manifesta para nós. A mensagem é 367. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer que quando lhe peço alguma coisa, na intenção que frequentemente me recomenda, está sempre pronto a conceder suas graças, embora as almas nem sempre queiram aceitá-las. E aqui as palavras de Jesus que Santa Faustina sentiu no seu coração. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com todos, especialmente para com os pobres pecadores. Oxalá possam compreender que eu sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e água, como de uma fonte transbordante de misericórdia. Para eles resido no sacrário e como Rei de misericórdia desejo conceder graças a todos, mas não querem aceitá-las. Ao menos tu vem visitar-me com maior frequência possível e toma estas graças que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás meu coração. Oh, como é grande a indiferença de tantas pessoas para com tanta bondade, para com tantas provas de amor. O meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte daqueles que vivem no mundo. Para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Portanto, dirijo-me a vós, almas escolhidas. E aqui da minha parte, repito, almas escolhidas seriam religiosos e todos que nos consagramos à Divina Misericórdia ou ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, dirijo-me a vós, almas escolhidas. E será que também vós não compreendeis o amor do meu coração? Também aqui decepcionou-se meu coração, pois não encontro a total entrega ao meu amor. Tantas reservas, tantas desconfianças, tantas precauções, Para o teu consolo, direi que existem muitos que vivem no mundo que me amam sinceramente. Permaneça com prazer nos seus corações, mas não são muitos. Existem também nos conventos aqueles que enchem de alegria meu coração. Nelas estão anjos, e por isso o Pai Celestial olha para com eles com especial predileção. Elas serão o alvo de admiração de anjos e homens, mas o seu número é muito pequeno. Elas são o baluarte contra a justiça do Pai Celestial, e elas alcançam a misericórdia para o mundo. O amor destas almas sustentam a existência do mundo. O que mais fere meu coração é a infidelidade de uma pessoa por mim especialmente escolhida. Essas infidelidades são lanças que transpassam o meu coração. Vejam como é forte esta mensagem e é muito semelhante às mensagens a Santa Margarida Maria Alacoque, quando Jesus fala sobre o amor do Sagrado Coração. Vamos, então, pedir que este amor aumente em nós. Vejam, repito mais uma vez, quantos pedidos que nós temos recebido. Estou doente, porque estou sofrendo, porque eu preciso. Mas quantos pedidos vêm? Senhor, aumenta o meu amor. Faça-me mais fiel a Ti, para que eu saiba corresponder sempre ao Teu amor. Peçamos esta graça para nós e para todos que se consagram ao Sagrado Coração de Jesus. Cantemos. Graças e louvores se deem em cada momento. Graças e louvores sejam dados em cada momento. Graças e louvores se deem neste momento. Senhor Jesus, nesta solenidade do Sagrado Coração, quando nos manifesta esse infinito amor, em toda esta celebração, queremos pedir pelo mundo inteiro, para nós especialmente, maior fidelidade às suas graças. Que saibamos corresponder ao amor do Sagrado Coração e às graças que derrama sobre cada um de nós, com sua infinita misericórdia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, crucificado, morto e sepultado, desceu a mesa, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Senhor Jesus, ao meditar o seu amor do seu coração, queremos passar por todos esses momentos onde nos manifestaste a sua misericórdia através do sofrimento tão grande por nós. Começamos a meditação passando contigo, pelo menos estes poucos minutos, lá no Getsêmani, lá no Horto das Oliveiras, onde pediste, Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice, mas se é tua vontade, eu aceito. Algumas das intenções. Antônia Gomes Pereira, de Tijuca, pede por ela e toda a sua família. Carlos Antônio Maciel da Costa de Irajá, por a sua saúde e da sua família. Cláudia Neves Maciel de Flamengo, pela sua saúde e pelo seu filho Lucas. Deise Luci da Silva Costa, de Estrela do Norte, em São Gonçalo, pede por ela cura e libertação, e por Kátia da Silva e Andreia da Silva, Rogério da Silva. Doralice Monteiro, de Cordovil, pede recuperação da saúde da sua mãe, Dalila Francisco, internada no Hospital dos Servidores, e também por todos os enfermos. Elza Moreira Alves, de Penha Circular, pede por Kaique Rosário e por toda a sua família. Eterno Pai, de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Amaral de Souza de Caraí, em Niterói, pede por ela e toda a sua família. Eva Souza Alves de Santo Cristo, pede por ela e toda a sua família. A Fernanda Silva dos Santos de Fonseca, em Niterói, também por ela e sua família. Helena Neves Braga de Vista Alegre, também pela ela e família. Luciana Alves Soares de Penha, pela alma de Nabor Soares de Fonseca, sua família e saúde de todos. Bem por Marcelo Gonçalves e Eunice Marques da Silva. Luciana Conceição da Silva de Anchieta, por sua família, em especial por seus filhos, pelo Luiz Guilherme Conceição e Ingrid Conceição. Senhor Jesus, agora queremos te acompanhar, estando bem perto, acompanhando a sua flagelação. O Senhor sempre ficou tão impressionado, como conseguiste aguentar tudo isso? Este sofrimento, esta paixão dolorosa, oferecemos pelo mundo para abrir o coração à tua infinita misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a vida de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio. Outras intenções enviadas pela Rádio Catedral. Luísa Martins de Souza, de Bom Sucesso, pede para o seu filho Lucas Souza, seu marido José Lildo Alves da Silva, Luzia Glória do Santo de Santa Cruz, pela sua saúde, da sua família e por todos os padres. Maria Rita da Silva Almeida, de Madureira, por Alexandre, de Portugal, por sua saúde e por sua filha Bruna Almeida, do Amaral. Marlene Freitas Santos, de Penha, pelo seu aniversário hoje, por todos os padres, pela sua família. Marlene Terezinha Silva da Cruz, de Brasilândia, em São Gonçalo, agradece a Deus por toda a sua vida

pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, neste último mistério, nós te acompanhamos na sua agonia na cruz, quando se sentias tão abandonado, sozinho, e o sofrimento que era insuportável, para manifestar, provar o seu amor por nós, para convencer a humanidade de acreditar no seu amor. Senhor Jesus, neste mistério te pedimos pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, Rio de Janeiro, aonde, em nome da arte, quer se aprovar as manifestações que te ofendem mais uma vez. Te pedimos, Senhor Jesus, a misericórdia das pessoas, para que compreendam o que é o amor e não deturpem mais. Te pedimos, Senhor, por jovens que se consagram hoje no MEG, jovens de todo o Brasil, do apostolado de oração das nossas comunidades paroquiais, para estas orações sejam orações que vão conseguir muita graça para o mundo e que sejam oferecidas oração por falta de amor ao seu Sagrado Coração. Ainda apresentamos intenções de Sueli de Barros, de Penha Circular, pedindo pela sua saúde e da sua família, Valquíria Conceição da Silva, do Retiro, em Maricá, pela família Rocha, por toda a família da Rádio Catedral, a Dona Valda de Jurujuba, pela sua saúde, e por toda a sua família, pelo cura e eleição de Alzira Maria, Kátia, Cristina, Kenny, Irwin e pelo Francisquinho e todas as outras intenções de doentes e de todas as pessoas que contam tanto com a nossa. Senhor Jesus, que o teu amor seja aceito e conhecido na nossa sociedade, nas nossas famílias, na vida de cada um de nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua doação, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Santo Deus forte, Senhor Jesus, agradecemos pela sua Mãe Santíssima. A ela confiamos nosso 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia, que será daqui a 2 semanas. Confiamos a Ti, Senhor, todas as famílias, todos que pediram nossa oração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. Suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Tendo misericordiosos a nós volvei, pois deste destino. Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó piedosa. Ó doce e sempre Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, pedimos a Tua bênção para nós, toda esta grande família da Rádio Catedral, de nossa arquidiocese, as cidades dioceses vizinhas, e mais uma vez a bênção para o 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia. Cantemos. Eu lhes deixe o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos continuamente a vossa redenção. Reinais para ti. Thank you. Bendito seja Deus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento. Bendito seja o Espírito Santo, bendita seja a grande Maria, bendita seja a sua Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa São, bendito seja o nome de Maria, Mãe, bendito seja seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos. Nosso Santo Padre, o Papa, sob o nosso cardeal arcebispo, com seus biliares, os nossos padres e todo o clero, sob o chefe do Estado e sob todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz com prosperidade. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e a todos os por quem sorrados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Pai nosso nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha, seja feita assim como no céu. Dia nos dai hoje, doai as ofensas. E não nos deixeis cair em tentação, dai-nos do bem. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Yeah. nosso tempo está terminando, mas antes de me despedir de todos os ouvintes da Rádio Catedral, eu quero fazer mais um apelo para que vocês venham participar do 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia, no dia 23 de junho. Vai ser dia inteiro e teremos a presença de Dom Orani, que vai celebrar a missa transmitida na Rede Vida, e vamos comemorar o seu aniversário. E nesse dia já tenho confirmado a presença também de Dom Roque, talvez mais de alguns dos bispos venham também para participar deste dia de aniversário de Dom Orani. Então, quem ainda não fez sua inscrição para congresso, faça isso pelo site do Santuário da Misericórdia rj.org.br. Lá tem todas as informações detalhadas sobre o congresso, também os valores. Então, se você ainda não organizou o grupo da sua paróquia para participar do congresso, está na hora de fazer isso, daqui a 2 semanas, dia 23 de junho. Não sei se vocês lembram que exatamente há 1 ano atrás, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós tivemos o Congresso Continental da Divina Misericórdia em Aparecida do Norte. Queremos agradecer por esse grande acontecimento. Mesmo que foi nos dias diferentes do mês, mas foi nesta festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, mais uma vez, venha para participar do Congresso da Divina Misericórdia. Espero que teremos a presença dos representantes de todas as paróquias. Da sua paróquia já tem grupo organizado, então você é responsável para trazer as pessoas aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you.